A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Já estamos nas Olimpíadas e foi-se o tempo, né, em que muitos dos estrangeiros pensavam no Brasil como um lugar de selva, nos brasileiros como índios vivendo entre árvores gigantes, cobras, onças, lagartos. Bom, isso graças à inserção do país nos roteiros internacionais também, à difusão de informações via internet e aos grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Hoje a visão é outra, mas não necessariamente melhor. Nesta semana, o canal público Deutsche Welle, da Alemanha, fez um compilado a respeito das orientações dadas pelos Ministérios das Relações Exteriores de 8 dos principais países europeus para os turistas que pretendem vir ao Brasil para acompanhar os Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom, o resultado, como era de se esperar, né? Portugal, por exemplo, alerta para a elevada probabilidade de ser alvo de violência ou ter seu cartão de crédito fraudado ou clonado. Já a Espanha afirma que nenhum bairro do Rio de Janeiro oferece as condições de segurança necessárias, alertando para a grande quantidade de casos de assaltos à mão armada. A Suíça chama atenção também para o risco de distúrbios durante manifestações. A Alemanha desaconselha visitas às favelas e recomenda cuidado com objetos pessoais nas praias. A França recomenda que seus viajantes tenham, inclusive, aí, dinheiro à mão, né, como sobra para entregar a assaltantes e evitar crimes mais violentos. Reino Unido alerta para a possibilidade de violência policial. A Itália toca no assunto da elevada taxa de criminalidade e também a ocorrência de homicídios por motivos fúteis, inclusive durante assaltos. E segundo o Ministério das Relações Exteriores da Holanda, tiroteios são comuns nas favelas do Rio de Janeiro e uma das principais precauções deve ser em relação a assaltos. Bom, exagero? Sim e não. né? Mas serve para que a gente perceba o estrago que a violência exagerada que temos aqui no país provoca na imagem internacional do Brasil. E aquela história, são N fatores que impulsionam essa situação, entre eles a desigualdade social, a corrupção, a falta de um sentido aí de percepção, né, de punição a quem comete algum tipo de crime. Mas os principais interessados em virar essa página, obviamente, somos nós. Afinal, um país mais seguro e mais justo será certamente um país com melhor qualidade de vida para cada um dos cidadãos. E depois a gente pensa em imagem internacional, né? Primeiro tendo que resolver aí essa questão dos problemas internos e, enfim, resolvendo isso, certamente teremos uma qualidade de vida melhor aqui para cada um dos moradores. E você pode participar aqui da programação do Front, já que a gente não consegue resolver, mas pelo menos pode opinar, né? 4588282828 é o nosso contato no WhatsApp, 3028-2828 é o telefone aqui da sua rádio, você liga e pede para falar com a Luciana. Ela fica muito feliz com cada uma das ligações, tá? Isso de verdade mesmo, sem zoeira. Transamérica Foz no Facebook, mande ali uma mensagem com alô pra Lu, é ela que responde as mensagens, e @TransaméricaFoz no Twitter é o nosso contato também. Vamos agora à nossa maravilha da semana. Maravilhas daqui. E neste primeiro fim de semana olímpico, o destaque do quadro Maravilhas daqui vai para um atrativo que contribuiu de forma direta para a formação de atletas olímpicos. Estou falando do canal Itaipu, que ao ser construído para a transposição da usina de Itaipu, possibilitando que peixes que estão no Rio Paraná possam subir, né, até o lago de Itaipu no período de migração da Piracema, trouxe consigo também a possibilidade de disputa de esportes radicais. Em um dos braços do canal, chamado de Canal de Águas Bravas, treina a equipe brasileira de canoagem, que desenvolveu um projeto para a formação de jovens atletas aqui em Foz do Iguaçu e que já vem dando frutos há vários anos em competições nacionais e internacionais. E um dos jovens atletas deste projeto, o projeto Meninos do Lago, precisamente é o jovem Felipe Borges, de 21 anos, convocado para representar o Brasil nas Olimpíadas na categoria C1, canoa simples. Além de Felipe, que é daqui de Foz, estão na seleção olímpica Ana Sátila, Pedro Gonçalves, Charles Correa e Anderson Oliveira, que também treinam aqui na cidade. E você que ficou curioso para saber mais, ó, o canal Itaipu, ele pode ser visto durante todas as visitas ao Complexo Turístico Itaipu. Quando você está indo para a usina, por exemplo, logo depois que o ônibus sai, olha ali à direita, você vai ver um lago e tudo mais, é ali que está parte do canal. Mas pode ser contemplado com mais detalhes no roteiro que segue em direção ao Refúgio Biológico Bela Vista, que tem entrada gratuita para os moradores de Foz do Iguaçu e região. Outras informações, vale a pena o passeio, hein? No site turismoitaipu.com.br. E estamos naquele momento do Front Transamérica em que trazemos o ponto baixo do noticiário da semana, né? Porque enquanto notícias realmente importantes aconteciam, meios de comunicação de todo o planeta estavam investindo tempo e dinheiro cobrindo verdadeiras bobagens, notícias verdadeiramente inúteis, mas que, por incrível que pareça, chegam a liderar a audiência dos sites e redes sociais. Para você ver como o nível do buraco na internet é sempre bem mais embaixo do que a gente imagina. Eu poderia trazer notícias do mundo animal, como a do gato com cara de susto que está fazendo sucesso no Facebook e no Twitter, ou do canguru que ficou com a cabeça presa em uma grade, numa estrada lá da Austrália, mas foi salvo por um motorista que passou por ali e ficou com pena do bichinho. Só que notícias do mundo animal não são assim tão surpreendentes, afinal, a animalidade do homem, isso sem querer ofender os animais, costuma ultrapassar qualquer parâmetro. Eu poderia falar também do caso do aluno de 13 anos que chegou a ser preso pela polícia na cidade de Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, por interromper as aulas com arrotos estridentes. Pois é, arrotos estridentes. O professor virava as costas, ele arrotava, todo mundo caía na gargalhada e aí era uma vez a aula, né? Mas essa notícia é muito idiota mesmo. Eu vou falar mesmo de um caso também fisiológico, né? Ocorrido nas Ilhas Canárias, arquipélago pertencente à Espanha, localizado na costa da África. Bom, todo mundo que vai para as Ilhas Canárias sabe que lá o clima é seco, está perto do deserto do Saara e tal, mas não um turista alemão que estava na ilha de La Palma e teve dor de barriga, se aliviou na natureza. E qual foi a ideia do rapaz? Olha, para não deixar sujeira, ele estava preocupado com a ecologia, certo? Bom, acontece que ele resolveu queimar o papel higiênico que usou. O papel higiênico sujo, para não deixar ali na natureza, né? Ele resolveu queimar. E foi aí que veio a verdadeira caca, a verdadeira porcaria. Porque o fogo que ele colocou no papel se espalhou, saiu de controle, atingiu uma área florestal e provocou aí até a morte de um bombeiro que tentava controlar o incêndio, acredita? Mais de 200 bombeiros mobilizados, 6 helicópteros e um hidroavião. E tudo isso porque, enfim, né, o alemão fez caca, né? O alemão foi identificado, o nome não foi divulgado, espero que não seja o alemão da Transamérica, pelo menos é o que eu espero, né? Ele foi preso e deve ser julgado por negligência nas próximas semanas. A pergunta, né, será que ele já percebeu o tamanho da caca que fez? Impressionante, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Programação musical aqui no Front Transamérica. Vamos mudar aqui a rotação do fundo, né? Porque ele chegou agora aqui no estúdio, alemão da Transamérica Foz. Bom dia! Ah, bom dia, seu Schlerman! Como tu tá? Tá bem? Eu tô bem, o senhor eu imagino que também, porque tem um brinquedinho novo que você anda se divertindo e não é Pokémon ou Pocolemon? Ah, é esse vibrador gigante, quer dizer! E na verdade é pra falar aqui do meu Plock, né? Então é esse quadro, é esse brinquedinho, vamos falar do outro, né? Traduzindo aqui pra quem está nos ouvindo, você criou um blog alemão, é isso? Exatamente, eu criei o blog e a gente vai falar de vários assuntos, assim. E eu, a primeira coisa que eu pensei, seu Schlerme, é criar um nome assim, espetacular, criativo, que ninguém fosse imaginar, né? Por exemplo, não sei... criatividade, aqui já tem tanto blog com o nome de tanta coisa, enfim, qualquer pessoa pode ter um blog, não sei, que nome criativo foi esse? Blog do Alemão. Blog do Alemão, realmente, faz sentido, vamos lá, do que fala esse blog? Nós vamos falar de vários assuntos, né, é que nem contratar um programa completo Disque Sexo, né, faz tudo. Essa experiência eu realmente não tenho, mas enfim, você, inclusive quero fazer um esclarecimento aqui, porque antes eu dei uma notícia sobre um alemão, né, que provocou um incêndio nas Ilhas Canárias ao queimar o papel higiênico que usou. Eu até fiquei na dúvida, porque não diz lá a identidade. Não era você, né? Eu quero esclarecer exatamente isso, né? Que não tem nada a ver com esse incêndio causado lá nas Ilhas dos Canarinhos lá, seu Guilherme. Porcaria de ilha. Como que eu podia limpar se nem conhecia as plantas lá do lugar, né? Vai que eu diga. Enfim, eu não tenho nada a ver, né, seu Guilherme? Claro, claro, eu acredito, imagine, né, você alemão nas Ilhas Canárias, claro que não, né, agora vamos lá, né, as Olimpíadas começaram oficialmente ontem, a cerimônia de abertura, mas já há bastante tempo estamos tendo aí vários fatos no noticiário que merecem inclusive medalhas. Exatamente, esse aqui é o meu quadro do Plock, né, que é o quadro medalha de ouro, né, e medalha de ouro vai pra Austrália como a seleção mais assarada da Olimpíada, né, porque tem fogo, lá estão eles. Desenteria, estão eles. Furto, roubo, assalto e tudo do gênero, lá estão eles. Vazamento de gás, Austrália. Mulher feia, tá lá a Austrália. Ausência de drogas listas e listas pra se divertir, tá lá a Austrália. Então, quer dizer, eles estão coitados, dá dó dos coitadinhos, né? Mas levaram a medalha, né? Como os mais assarados das Olimpíadas, né? Certamente a Austrália entrando aí com uma delegação dos azarões, né? Nessas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E ontem tivemos aí a festa da abertura. Festa da abertura dos Jogos Escolares entre Rio do Oeste, né? Não, pera aí. Estou falando dos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos do Rio. Esse evento, qual que é? Ah, não, desculpa, Schlemmer, eu dei o Ctrl-C virado aqui. Mas tá bom, falar do Pelé, né? O Pelé não teve, né? Infelizmente, né? E o Pelé é um cara, jogador ali do Marreco, né? Do lado de Beltrão. Fez um gol outro dia ali nas Foz. Não, aí você está brincando, porque, tá, Pelé é o atleta do século, né? Aquele Pelé, mas não é desse Pelé que você está falando? Do Pelé do Marreco, do Beltrão? O que, que é isso? É, não, o Pelé não é do século, né? O Pelé é do Marreco, né? Esse time do século eu não conheço. Não, tá ali, ó. O narigudo lá, o Lissandro lá, narrou o gol ali, ó. Escuta aí. Finalização do Pelé lá de trás. Tá, e com essa narração você me prova então que o Pelé é do Marreco, tá bom, né? Deve ser algum cara ali, né, não sei, uma inspiração no Pelé, atleta do século, enfim. Mas o Pelé, a situação aí de o Pelé não estar na cerimônia de abertura das Olimpíadas, não dos Jogos Escolares, as Olimpíadas. O que você tem a dizer até sobre isso? É, o Pelé é um cara sério, né, Schlerme? Não gosta de lepo-lepo e disse que ia ficar fora dessas pira olímpicas, né? Tá certo ele. Agora, as Olimpíadas começaram oficialmente as disputas por medalhas no dia de hoje, sábado, né? Mas teve gente aí já causando polêmica, ganhando medalha, não necessariamente de ouro, prata e bronze, antes, inclusive, desse início dessas disputas? Tem gente que tá com a medalha inchada, né, seu Schlemmer? Tem gente que é meio precoce também, né? Antes da abertura, o marroquino lá do Marrocos, do boxe, né? O Assad Mohamed foi acusado de assédio sexual, né? Agora, na cadeia, ele virou vítima. Mas tá tudo tranquilo e favorável, né? Ele só vai ficar preso mais 15 dias. Haja medalha. E deve mudar o nome de Assad pra Assad. Assad pra Assad, ok, trocadilho aqui, mas vamos até divulgar um pouco o conteúdo aqui do blog do Alemão, que eu acho que tem coisas de utilidade pública, né? Você abrange várias pautas, vários tipos de noticiário? É, não, o que é pauta? Ah, tá, a produção tá me dizendo aqui que é pauta. Eu não entendi, mas é o seguinte, seu Guilherme. Falando no assunto, né, nesse assunto aí de antes, né? Após 37 estupro, MB só denuncia médico a Messalapsibi por um ano de atentado ao poodle. Eu explico o que é poodle. É uma raça canina da França e considerada a segunda raça de cachorro mais inteligente do mundo, né? É, só que eu estou lendo aqui que é atentado ao pudor, mas tudo bem, vamos lá. A notícia da seleção brasileira também, ô Alemão? Ah, tem sim, né? O técnico da seleção brasileira, Otávio Micali, culpa as férias por atuação do Neymar ruim, né? Sabendo disso, o chefe da Transamérica cancela as férias dos funcionários pro Havaí. E eu tenho uma dica, pô. Eu tenho uma coisa pra falar pro técnico da seleção brasileira, né? Se cale! Se cale! Se cale! E você tem alguma coisa pra dizer pro técnico da seleção brasileira, mas não tem pro chefe da Transamérica, ou seja, os funcionários aqui, ao invés de viajar pro Havaí, ficaram no Havaí, só isso? Ah, vai! Pode achar, né? E por último, Guilherme, o assunto mais contundente, né? A gente deixa por último lá na 23ª página do PROC, né? Lá tem a da Dilma, né? Dilma que tá sendo julgada, né? E ela impôs uma condição pro julgamento, né? Não quer perguntas. E nós vamos testar, né? Se isso vai funcionar, né? E mandamos umas perguntinhas de sacanagem pra ela, né? A primeira. Dona Dilma, o que tu achou do casamento do Wesley Safadão e Tatiane Dantas? Dona Dilma, o que o senhor achou da apresentação da Anitta nas Olimpíadas? É, a gente ouvindo o grilo aí, significa que ela não respondeu. É Alemão, eu estou vendo que você está empenhado hoje. Você quer uma risadinha do Chaves aí pra deixar você feliz? Tu não colocou nenhuma ainda ali nas outras piadas? Tu vai levar uma falência nesse prog aí. Daí o chefe ali na férias não vai pagar no dia 10, né? Mas eu vou colocar aqui uma bem alta pra você, ó. Ouve aí, ó. Pronto, todo mundo riu, agora você já pode ir embora, tá bom, Alemão? Muito obrigado, ó, seu Guilherme. Eu tenho que vir sábado de novo? Não tem que não. Não precisa não, viu? Inclusive, ó, pessoal, não acessem, ou melhor, acessem, tá? O blockdoalemão.com.de. É isso mesmo? De Alemanha, esse endereço? É, de Alemão, né? De é. Explicado. Alemão, bom fim de semana pra você, tá? E de ver se deixa aquela seleção da Alemanha bem longe do caminho da seleçãozinha do Brasil nas Olimpíadas, tá bom? É, até queria dizer que a gente tá meio decepcionado, né? Porque foi o México que atrapalhou a gente agora, né? Nesse começo. Pois é. Alemão da Transamérica participando aqui na programação da Transamérica Foz. Daqui a pouquinho, hein? Tem a participação da Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. It's been 1 week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me, saying get back together, come back and see me. 3 days since the living room, I realized it's all my fault, but couldn't tell you. Yesterday you'd forgiven me, but it'll still be 2 days till I say I'm sorry. Hold it, now I'll watch a hoodwink. Does it make you stop, think? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish, although I like the shallot swiss. I like the sushi, cause it's never touched a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes. Speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Campers got the mad hits. You try to match wits. You try to hold me, but I bust through. Gonna make a break and take a fake. I like a sink and ache and shake. I like vanilla. It's the finest of the flavors. Gonna see the show, cause then you'll know the vertigo is gonna go. Cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, well, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me. Threw your arms in the air and said you're crazy. 5 days since you tackled me. I still got the red burns on both my knees. It's been 3 days since the afternoon. You realize it's not my fault, but a moment too soon. Yesterday you'd forgiven me, and now I'll sit back and wait till you say you're sorry. Chinese chicken, you have a drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights. Mason, with all our masons. I hope the smoky man's in this one like Harrison Ford. I'm getting frantic, like Sting and Pentrick. Like Snickers guaranteed to satisfy. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clubs, gonna find the kind with tiny nubs. So my irons are always flying off the backswing. Gonna get into my Sailor Moon, cause that cartoon has got the boom anime babes that make me think the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of losing my shirt. It's been 1 week since you looked at me, dropped your eyes to the sides and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room, we realized we're both to blame, but what did we do? Yesterday, you just smiled at me, cause it'll still be 2 days till we say we're sorry. Programação musical aqui no Front, chegou a hora de conversar com ela. Ela quem? Ela é aquela que tudo sabe, aquela que tudo vigia, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa, mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Um abraço afetuoso para você. Um beijinho na bochecha. E outro abraço para você e seus ouvintes. E hoje, pelo visto, o amor está no ar. Eu noto aqui em seu semblante virtual um certo ar de felicidade. É isso? Pode ser, Guilherme. Ha, ha, ha, ha. Ou tudo isso é alegria olímpica, porque seu parente, o homem do Google, estava bem alegrinho aí no primeiro bloco do programa de hoje, hein? Ele é um idiota. Um grande idiota. Imprestável. Calma, mulher do Google, calma, deixa esse cidadão pra lá que nós temos aqui coisas mais importantes pra conversar, hein? Preparada pras Olimpíadas? Sempre estou, Guilherme. Meus servidores receberam capacidade extra para pesquisar tudo. De todos. Para todos. Inclusive pros jogadores do Pokémon. Até para eles, Guilherme. Falando nisso, vejo aqui na webica que tem uma criatura perigosa. Atrás de você. Um Pokémon? Não, Guilherme. Um mosquito da dengue. Calma aí que eu vou dar um jeito, né? Vamos lá. Pronto. Era uma vez um Aedes aegypti, né? E falando nisso, Foz do Iguaçu é a segunda cidade do Paraná em quantidade de casos de dengue e de óbitos provocados pela doença. E a vacinação, que começa agora no próximo sábado, dia 13, vem para tentar combater isso de certa forma. Minha pergunta, a vacinação... Essa vacinação, né, ela vai ajudar a reduzir esses números de dengue? Sim e não, Guilherme. Sim, porque vai reduzir a quantidade de vítimas em potencial. Não porque tem gente que é sem noção. Que acha que porque foi vacinada, não precisa mais combater o mosquito. É, exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar, porque é como se o mosquito Aedes aegypti transmitisse só a dengue, né? E não também a febre chikungunya e o zika vírus. Pessoal... Não marcoem bobeira. Continuem combatendo o mosquito. Para não dar zica. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Google, seu senso de humor, digamos, peculiar. Peculiar não, Guilherme. Me lembra Pecúlio. Operação Pecúlio. Ha, ha, ha, ha. Ok. Não falei que ela dormiu com o Bozo, né? Falando nisso, um abraço aqui pro Vandeco, que foi um dos atores que fez o Bozo e vive lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, uma gente finíssima, né? Dono de um espetinho lá que se escreve ex, né? De ex, ex de ex mesmo. Espetinho. Muito bom. Mulher do Google, mais algum assunto que você queira tratar no programa de hoje? Tipo, por exemplo, eleições? Claro que não, Guilherme. O Google já foi multado. O Face já foi multado. O Whats já foi multado. O Google é que não vai se arriscar a falar de política. Faz bem, viu, mulher do Google? Faz bem, até porque se der algum problema, ó, eu que não tenho dinheiro pra te ajudar na vaquinha, tá? Tem sim, Guilherme. Eu tenho acesso a tudo. Até ao seu saldo. No banco. Como é que é o negócio? Ó, se for assim... Eu vou ter que dar uma de Maluf sem braço aqui, hein? Se você achar dinheiro na minha conta no Brasil, porque conta no exterior eu não tenho, reparte comigo que eu tô precisando, tá? Bobalhão. Ha, ha, ha, mulher do Google, uma última pergunta. Alguma previsão de quantas medalhas o Brasil vai faturar nessas Olimpíadas? Claro, Guilherme. será a melhor participação da história. Até porque isso não é difícil. Realmente, porque o Brasil sempre teve um desempenho pífio aí nas Olimpíadas, né? Serão 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 14 de bronze, totalizando 27 medalhas. Parabéns, Brasil. Vamos lá, anotando aqui sua previsão, né, para te cobrar depois. Pergunta que não quer calar, né? A seleção brasileira de futebol masculino vai ganhar alguma dessas medalhas? Só se a Alemanha deixar. Ha, ha, ha, ha. E esse é o medo, né? Mulher do Gogli, você volta na próxima semana, de preferência com uma medalha de ouro na categoria Android mais fanfarrona do programa Fronte. Volto sim, Guilherme. Um beijinho para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Fronte Transamérica. E vamos agora a mais um breve intervalo aqui no Fronte, de olho nas Olimpíadas, na política e também na mobilidade. Na volta, um bate-papo sobre o evento que acontece na terça e na quarta aqui na cidade, o primeiro Fórum de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu, Mob Foz 2016, que terá também um desafio de mobilidade para testar qual que é mais rápido no horário de pico no trânsito aqui de Foz, né? Quem consegue chegar primeiro, se alguém que está de carro, de moto, de bicicleta, ônibus ou a pé. Olha, as respostas podem parecer óbvias, mas muitas vezes não são, e em várias cidades os resultados foram bem curiosos. Não saia daí, uma breve pausa, Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.